louco. Se todo mundo quiser dar hell em mim, o que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra nenhuma! Porra nenhuma! O que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Vai, vai. Cheguei foi pra formar. Cheguei foi pra formar. Quero ver quem vai me encarar. O meu som não espanca, dá é nó na garganta. Eu não gosto de mandar recado, vim te avisar. Pessoalmente não era guerra que você queria. Agora a chapa vai ficar quente. Você brincou com a sorte, a minha paciência esgotou. Vou transformar sua vida no inferno. Seu pesadelo chegou, seu pesadelo chegou. Seu pesadelo chegou, seu pesadelo chegou. Vai. O que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Vai, vai, vai. O que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Vai, vai. Escuta isso aqui! Cheguei pra formar! Cheguei pra formar! Quero ver quem vai encarar! Cheguei pra formar! Cheguei pra formar! Quero ver quem vai encarar! Quem me conhece não paga pra ver! E quem não me conhece tem algo a fazer? Aqui é tudo calculado. Pra pegar um por um, dá pra pegar um por um, dá pra pegar um por um e fazer um estrago. O que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Vai, vai, vai. O que dá pra mim? O que dá pra mim? O que dá pra mim? Porra.